termurena deitada ao sol. Quero ser amo do ganhar, cheia de horizonte, cântico de fonte, catedral de trigo, azeite e pão. Oh, terra morena deitada ao sol. Quero ser alma da cegonha que sobe no vento e ouve o lamento do homem que ao sul trabalha e sonha, alentando das casas de cá, é alentejo do sogro e do sal, alentejo poema. Alecrim, Alentejo das terras sem fim, a terra morena deitada ao sol. Quero ser alma do soberano está selvagem, dona da paisagem, afrontando o tempo a corpo inteiro. Segonha que sobe no vento e ouve o lamento do homem que ao sul trabalha e sonha, alentejo das casas de cá, alentejo do sombro e do sol, alentejo, poejo, alecrim, alentejo das terras sem fim, a terra morena deitada ao sol. Ser alma do galhão, cheia de horizonte, cântico de fonte, catedral do trigo. Oh.